Miragem 6310, vento de 220 graus, 12 nós. Esse ano 6310, vento. Bora. Sapatão Gosta, Golf Sierra, ajuste Salvador 1017, desça para 1500 pés, reporte na rotatória ou visual capistão, acho que Golf Sierra. Gosta, Golf Sierra. Plano modificado, as 2330, acho que Golf Sierra. Gosta, Golf Sierra. Couve agora à esquerda, a proa será a 225, esquerda na 225, e o seu limite nessa proa será 120 milhas. Perder contato, pode 120 milhas ou com proa de Eudes. Bono 885, esquerda, proa 225, limite 120 milhas. Sertão, livre pouso, pistão 7, vento 220 graus, 15 nós. Livre pouso, ar, sertão. 6310, decola os 30, controle 19, decimal 35. Pô, 935, obrigado. Bom trabalho aí pra vocês. Também. Controle Salvador, muito boa noite. Avianca Brasil 6310, perfil da Aron. Boa noite, Alexandre Benz, Panamá, Mazônia, 380, chegou no 661. Então, aguardando a Aracaju, quando possível, Serita, por gentileza. Sim, eu guardo coordenação, a via 6310. Obrigado. B455, contact the receive center, 126.4, if unable, 133.25. Okay, now, receive center, 1264, unable, 133.25, 73455, thank you. E decolar pista 28, vento de 220 graus, 129. Autorizado a linha de decolar na 28471. Again, please, CAB alternative. Autonomy. Okay, 78 souls on board, 3 hours and 10 minutes. Deep center, overhead CD position, overhead CD. Yamaha, India Delta, India Romeo. You must descend, set and maintain the level 310, okay? Season on a 3 kilo. Okay, sir, in case of the radio contact, overhead CD position, sir, in this world, Sierra, India, Delta, India, Romeo, you must descend and maintain the level 310, okay, sir, in case of radio contact loss, okay, sir? Mesmo, tá autorizado cruzar o pátio principal na Taxi Lima, chame torre na frequência 1.8.6. Cruzar o paciente. Esse é a Avianca 6310. 1-2-5-4-5, unable, 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, or 1-2-6-8-5, season on a 3 kilo, vai. Obrigado. firefighters. Copy that, plan and maintain flight level 360. Fly in present position, fly directly to dive position, turn 3455. Climbing, 10 está restrito ao nível 310, direto Aracaju. Aracaju direto, restrito inicialmente 310-6310. Azul 4071, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída Gole. Nível 360, saída Gole, 4071. Olho Oscar Golfo Serra, tem um campo à vista. Batam Oscar Golfo Serra, para ingresso circuito de tráfego, chame Torre 1 no 8, décimo ao meia. É, boa noite. E de Alfa Golfo, Torre 1 no 8, meia, 7, 6, 7, 2, 7. Avianca 6310, chame Centro Recife, na frequência 1-2685, alterne 1-2545. 2-5-2-5-4-5, obrigado, bom trabalho. Boa noite, Sani, tá 3-2-5-8. Agora restrito ao nível 320, ok? 320, com voo no 885. Mantendo a proa 2-2-5 e tá mandando seu limite. Salvador Tower, good evening, 3662, holding short on 828, ready to take off. Okay, Roger, clear to line up and take off, we'll maintain a relay heavy on 2030, okay? We're clear for take off on 828, maintain when we're heading up to 3000, 3662. 05, come on. Hotel 5-5, estacionado com essa dívida. Bem, obrigado, boa noite, tudo bem, Alfa. De 4 milhas, baixado de fábrica, Oscar Golfo Serra. 8, chame agora, controle Salvador, 1995. Serra. Salvador Web 67483, boa. 6748, sem identificação, autorizado a chegada CARI, desse manter nível 050. CARI 050, 6748. Eva 4. Decola da 28, com curva à esquerda, sai da Gole, vai ao Gonza, após Gonza, direto CRAT. Transponder é o 5456, controle 119, decimal 35. Decola da 28, curva pela esquerda, na Gole, vai ao Gonza, após Gonza, voa CRAT, controle 1935, transponder 5456. Bruno 889, cotejamento correto, reporte para pushback e acionamento. Chamaria o prato, obrigado. Proa de 1. Alô do 4-3662. 4-3662, mantém head until 3,000 feet, after cleared around the pathway, class patrol 370, radio contact of the pathway, 3662. Affirmative. I will maintain the present heading until 3000 after flight director on 3662, climbing to 370. 04071, chame-se entre o Recife 12685, alterne 125, corrigindo, 1264, a primária, alterne 13325, azul 4071. 264-3325, azul 4071, com centro Recife, boa noite. Boa. Oficial, solo 40, livre táxi, a Baeté, a estação de dois livre. No 889, autorizado, pushback, acionamento, reporte para táxi. Ele chamaria para o táxi, 389. Tá 3858, pronto para a copa? Copio, tá 3858. Tá 3858, autorizado, Fortaleza, nível 370, apuso 19, decola da 28, Momo, transição, frote, com curva à direita, controle 119, decimal 35, transponder é o 5463. Fortaleza 370, na APESU 19, decola 28, Momo, frote, curva à direita, 1935, 5463, eu transponder, tá 3858. 85, if enable 125.45. Recife Center, over 12685, 12545, turn 3662. CA 627, decola 43, controle 1935. Quanto é 1937, boa noite. Suba para o 380. 36727, contato radar na decolagem, saída Gola, suba ao nível 340. Autorizado ao nível 340, 76727. Quando possível, utiliza a de Gonza por 6727. Gente, agora de correção, é 6727. 27. Essa 27 autorizado, lá direto Bonza. Confirme? É, direto Bonza. Autorizado, lá direto Bonza, lá 6727. Direto Bonza, gente 6727. Meia 748, autorizado ILS Zulu da 28, visa para 2000 pés, ajuste no 097 repasse estabilizado. 2017, repasse estabilizado, 6748. Gol 1889 está para o tanque com 83 a bordo. Autonomia de 4 horas, 10 minutos, eu caio na campinha. Gol 1889, sol 60. Está autorizado táxi via Juliette, Alfa Golf, no ponto de espera da Golf. Torre 1-9-6. Juliette, Alfa Golf, ponto de espera da Golf, 2-8-6, boa noite. Gol 1889, informe que o QNH é 1-0-7. 5. 1-2-6-4-1-3-3-2-5, F-7-6-7-2-7, boa noite. F-7-4-8, inicie a edição para aproximação. Objeto 6748, copiou o controle? Negativo. Redução para aproximação, objeto 6748. Está reduzindo já, 6748. Gol no 604, chefe Salvador em 1-1-9-3-5, gol no 604. Desça via para nível 050, gol no 604. Chegada Cari, descida via, informa que eu perdi contato com o centro, ok? Sim, gol no 604. Cadê 6727, boa noite, vigilância, subindo ao 340 na próxima vez, Salvador. Salvador, boa noite, 3152. 3152, prossiga. Autorização 330, Recife, por gentileza. 301, chame Brasília, 12425, 12655. Bom, nome 01. São completos, final eleito, Lula 28, chame Torre 1 no 8, décimo ao meia, web 6748. Afirmativo, 18-6-6748. Visual com a pista 28-6748. Tem gente tem livre pouso, pista 28, vento de 220 graus, 129. Afirmativo, livre pouso, 6748, 128. Meu pé já ajustando 017. Descida via para 2.907, vão na 604. Papatango Hotel, Oscar Golf Tango, ação de identificação, autorizado chegada aí, pitch, reporte no ideal de descida, Oscar Golf Tango. É, tá no ideal, vou ingressar no terminal agora, e solicita tudo bem para um posterior posição no 7. Gente, Oscar Golf Tango, vou indo para o Belém, Salvador, desça para nível 040, reporte para modificação de plano. 040 na Prova R, reposta era para cancelamento, para modificação, Oscar Golf Tango. Torre Gol 889.7. É autorizado ali, mantém a pista 28. Ali mantém a 28, 889. Master 9840 livre à esquerda na Charlie 1219, o solo. Na Charlie 219, preste 748. Solo, 767-48, que está na resposta. Jet 6748, autorizado táxi via India Gate 4. Para o India, para o Gate 04, Jet 6748. Teve decolagem 889, vento de 220 graus, 109. Iniciando, 889. Totalmente pronto. prossiga. Confirme, gate 4, 67, 48, né? Tinha entendido 8. Gate 4, 67, 48. Tá voltando. Prossiga pro 3152, volta a cota. 3152, está autorizado Recife, nível 330, turístico 58, decola da 28, saída Aron Melim, decola com curva à direita. O transponder é o 5464, controle 119.35. 330 Recife, 330, turístico 58, decola da 28, Aron Melim, direita, primeira curva, 5464, transponder 1935, controle de saída, tá 3152. Tá 3152, cotejamento, correto? Reporte para pushback acionamento. Vai botar. Salvador, tá 3850, pushback acionamento no 06. 3258, autorizado, pushback. Autorizado, chamar ataque, 3850. 264, RG-6727. Trânsito Salvador, voo 889, bola interface. Voo 889, contato radar na decolagem, subo para nível 3620, saída Gole. Voo 1889. Para 360 na Gole, 889. Para o voo 9604, Pascal é autorizado em ILS Zulu. Afirmativo, está autorizado, sinal do procedimento ILS Zulu, informe estabilizado o procedimento. Reportarei, o nome é 04. Voo 889, centro restrito é subida até o nível 340. Restrito 340, 89. Tá 3858, acionado 147 a bordo, 4 horas e 20, Teresina, táxi. Autorizou ILS, igual nome 04. 7, completo o procedimento ILS Zulu, passa o momento Usan, chame turno agora na frequência 118, decimal 612. 1986, 1604. E 1918, decimal 6. QNH, 1017. Juliette, Alfa Golf, Ponte Espera, 118, 6, 1019.